artilharia pesada nestes covardes. Mais pólvora! Atenção! DJ Samir Digital e Robson Mafra, mais um hit no set! Artilharia pesada nestes covardes! Mais pólvora! Atenção!